cheira. Vou dar um rolê, Ferracini no pé, no pulso um Cartier, uma olhada no espelho, nota 10 pro cavanhaque. Camisa é pura sede, os cordão, vários que late. Chanel número 5, presa lá no salão. Pique vagabundo, conceito de ladrão. Sabadão na Atlântica, acelera minha ninja. A noite em São Paulo é vários bang, várias mina. De repente um doido do corre na curtição. E aí malucão, como é que é sangue bom? Hoje no Reggae Night tem show do Revelação. Tô com dois ingressos aqui, não vai dar bundada não. Entramos na festa e o bagulho tá aquele jeito. O samba tá no sangue, da mãe África respeito. Vamos colar no bote, pega um gelo e uma dose. Oh, e aquela mina, hein? Ah, aquela é a Rose. Conheço a Miliana, gente fina, minha amiga. Só vou te dar uma dica, oferece a marguerita. Dá licença aí, Rose, aceita uma bebida? Como é que você adivinhou? Essa é minha preferida? Quero voltar, entrar na máquina do tempo, fugir da ilusão e viver. Se eu pudesse voltar, pudesse viver um novo sonho e outro caminho percorrer. Deixa acontecer naturalmente, mas deixa que o amor encontre a gente na espuma da banheira, a hidro ligada. Dois Marlboro aceso e duas almas seladas. Paixão traiçoeira, aviso não manda. Quando acerta o coração, qualquer um se desmancha. Ladrão sangue bom, tem moral na quebra. Nas grades do coração ele é refém, mais nada. Domingão à tarde esticando na serra. Caipirinha, beira-mar, romance estilo novela. Tempo passa, o sol se esconde e a lua não vem. Iansan e Iemanjá tão nos dizendo amém. Vinho e amor, uma mistura aquecedora. Mas tenho que chegar na fita da transportadora. Chuva fina na serra e ela na garupa. Cheguei em casa, deixei ela, me armei, meti uma lupa. Na hora marcada eu tô firmão na missão. Mas quatro mano derrubamos a fita, foi mamamão. Dois malote, duas nove dando fuga da rota. Dois balote na nuca, uma cadeira e duas rodas. Quero voltar, entrar na máquina do tempo, fugir da ilusão e viver. Se eu pudesse voltar, pudesse viver um novo sonho e outro caminho percorrer. Toda profissão oferece um grau de risco, mas nenhuma é tanto quanto a profissão perigo. Aposentado aos 23, foi muito foda, mina na maternidade ou na cadeira de roda. 7 anos se passaram e a esperança no portão. De chinelo de dedo, deixa um rastro de emoção. Primeiro dia de aula, abençoe meu Deus. Não deixe o seu destino apertar a mão do meu. Pensar, sonhar, é tudo que eu posso fazer. Só penso no meu filho, sonho vendo ele escrever. Crescer, desenvolver, quem sabe ser doutor. Conhecimento é liberdade, tem ditado e seu valor. Cê vale o que cê tem, desde cedo eu aprendi. Quem tem carro, quem tem moto é lembrado por aqui. Cadê o te importado e as roupas da moda? Ser cobrado sem dever, pode crer, maluco é foda. A maldade é a mãe, um de seus filhos, a vingança. Eu matei meu pai que me deixou quando criança. Mó saudade da minha mãe, Dona Maria, Deus a tenha. Paz, justiça e liberdade pro meu filho, essa é a senha. Quero voltar, entrar na máquina do tempo, fugir da ilusão e viver. Se eu pudesse voltar, pudesse viver um novo sonho e outro caminho percorrer. Quero voltar, entrar na máquina do tempo, fugir da ilusão e viver. Se eu pudesse voltar, pudesse viver um novo sonho e outro caminho percorrer.